Sinal 74, decola 04, controle 208. 208, Rio Segurança. Ataque do Gol 1134, 2 horas e 12, 155 a bordo, Salvador. 1134, autorizado o táxi via Índia, ponte da época no 0, chamitou em Salvador 1895, ajuste no 020, bom voo. Índia 1895, meio 20, bom trabalho, 1934. Tomé 908, acione a identificação de subir a chegada Mari para o nível 060, QNH 1020. QNH 1020. 4107, recebeu chegada para 2000 pés, QNH 1020, autorizado final e aliás X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. E a chegada, descendo para 2000, reportaremos estabilizado no local azul 4107. Olá, Salvador, boa noite, bom 1934, ponto espera, dono 0. 134 autorizado, aliás, em colapso no 0, ventuno 50 graus, 8 mais. A linha de mola está 1-0, gol 1-1-3-4. Salvador, o Azul 2713. Azul 2713, o controle. Qual seria o número de pouso da gente? No momento, o número 3, o Azul 2713. Gente, terça para o nível 070, aguarde por o de pelo. 070 por o de pelo, azul 2713. Negativo, aguarde ainda por o de pelo, azul 2713. Ok, na aguarde. Uno 1-1-3-4, decola os 08, controle 1-2-0, de cima 8. 3-0-8, boa noite. Controle, boa noite, bom 1-1-3-4. Bom 1-1-3-4, boa noite. Acione código 5511, subavia saída Puca para nível 350. 5511-350. Geral 9973, controle. 2713, voe pro de pelo. Está para 4000 pés, Kennedy 1020. 4000 pés, 1020, azul 2713, está livre, deixa o plano de velocidade. Livre. Muito obrigado. Controle azul 4107, estabilizado. 4107, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, azul 4107. Até daqui a pouco. Certo. 1908, desça via para o nível 050. 050. 1107, registro no 020. Tem livre pouso, pista no 0. O vento no 60 graus, 079. Autorizado pouso azul 4107. Trisona 52, acione identificação de serviço chegada a Mário para o nível 060, que é legal no 020. Autorizado, Itapitã, Trisona 52. E o 5974, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 224. Gente, prepara a saída Conde aguardando cópia. Obrigado, Conde. Via 908, ajuste 1020, reduza para 2009, será o número 2 para aproximação. Aqui. Azul 2713, apresente o voo, Duna. Apresente, Duna. 18 agora, cópia. Guarda. Entendi. Companhia. 224, cópia. 4228. Autorizado Aracaju, nível 190, decola fixa no 0, a curva à esquerda na saída Conde via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, 120264. Tá, é o 2228, nosso destino seria Vitória da Conquista. Tem, 6228. Negativo, 2228. Tem, 2228. Poderia confirmar a hora da OBT? Só um minutinho. Boa 035, limite dessa proa, o localizador. Boa 035, limite ao norte. Né, 6224. Zero, decola pista no zero, a curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, transponder 0264. 0, azul 2713. Ou 1934, chame Recife, 2545, alterno 2685. 2545 ou 268. Azul 6908, descendo até 5000, pode continuar? Proa 035? Azul 6908, proa 035, afirmativo, descido agora autorizado até 3000 pés, ajuste a 020. 3020. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola pistão no zero, a curva à direita na saída Arbor, eleva, após óplo e após voa conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5520. Agora autorizou 180, conquista, decola da 10, primeira curva direita, Arbor Elefa, após Offlore, 1208 ao controle, 5520 no transporte, 2228 a passarinho. 2228, cotejamento está correto, pronto para o tiver acionamento. Eu parei, 2228. Direita pro 075, informe estabilizado. 075, direita, encontrará estabilizado, 1908. Ativa, azul 6908, informa que vai seguir tráfego com uma correção 2 horas e 10 milhas. Afetamos 72 com agora 1,60 grau de speed, mantendo 2 mil pés. Gente, pode descer para 2 mil? Pesar 2 mil pés, informa estabilizado. Comandante. A 3152, desça para 3 mil pés, ajuste ano 020. Estabilizado, localizador, azul 2713, visual com campo. Azul 2713, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou no 098, eu passo 2-0 para 1-0 mais. Vou no 098, acende a identificação, desça para nível 050, chega da Mari. 050, Mari, vou no 098. Marra meu Serra Tango Delta, acende a identificação para o Jamal para completar a chegada, desça para nível 060. 060. 50 graus, 610. 60 pouso, azul 2713. Roma 098. Chega. Velocidade. 270. Quanto faz de manter essa velocidade até mais próximo de Papo e Guarduna, da presente? Na primeira. Sua velocidade, oi, da presente Duna, a descida autorizada até 3 mil pés, ajuste 1019. 713, mantenha a velocidade. Estabilizado, azul 6908. 6908, complete chame torre 118, decimal 95. 6905. 6152, autorizado descida para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, está no quanto estabilizando. Autorizado ILS, 6952, 25. Aguardando, 190. Alô Salvador, boa noite, Bono 868, informação Bravo, posição é a 7, autorização Aracaju. Bono 868, prepara Pulga, Caju, agora uma cópia. Bono 868. 08, autorizado pouso, pista 10, o vento de 1,60 graus, 5 nós. Autorizado, azul 6908. Pelo posto 3, 4, 1, azul 2, 7, 1, 3. 2, inicie redução para 1809. Ah, reduzindo, tá? 7, 2. Guerreiro 972. Você não está encontrando nosso plano no sistema? Estou confirmando com o plano de voo, mesmo informou que há uma defasagem no horário da sua DLA para autorização. Para buscar aqui o Chanel Meia 24. Você não é 6224, está autorizado. Se eu tiver acionamento, chama para um táxi. Chamarei. 152, complexo, transitor, Rio 118, decimal 95. 1189. Oi Salvador, eu estou me deixando 52, uma boa noite. GLS, 1-0. Salvador, uma boa noite. Eu vou tirar a 628 e aí, bravo. Meu nome é 258, eu estou na identificação via mar e desça para nível de voo 060. 060, desce via na chegada na mar, 628, possibilidade de voar direto, tá? Mantenha a chegada, o Chanel 6258 é o número 4 para aproximação. Martelo. E solicitasse que mesmo fizesse um outro plano. Porém, eu vou continuar a entrar em contato aqui com o plano de voo para ver se eu consigo resolver seu problema. Muito obrigado, vamos tentar agilizar para aqui. 08, solas 25, direito 21, Nuno, só. Nuno, obrigado, Nuno. Sala, boa noite, Azul, 6908. 6908, sou autorizado, Alfa, Kilo, Pad 3, posição 03. Alfa, Kilo, Pad 3, posição 03. Posição 3152. Aracaju, nível 230, decola pisco 0, curva à esquerda, saída Pucacaju. Aerovia Golf 677. Controle Salvador, opera em 120, sétima 8, transponder 5521. 1868, autorizado, Aracaju, nível 230, fazer colagem da pista no 0, curva esquerda, Pucacaju, Golf 677. Controle 208 e transponder 5521. Trono 868, procedimento está correto, pronto, pushback, acionamento. Mara. Puxa, 6224, com o Fernando, 2 horas, está pronto para o centro. Poderia confirmar a pessoa da bordo? 10. Sim, estou autorizando táxi via Índia, com espera, pista no 0, chame Torre Salvador em 1895, ajuste no 099. 295 vai taxiar Índia e no ponto espera vai chamar todo. E a 10019 é o nosso. Para 098, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Eu reportarei estabilizada para o 098. Romeu Serra, Tango Delta, desço para 3.000 pés, ajuste no 020. Autorizado sinal ILS, informe com estabilizado. Desce, passa 3.000, 020, reportará estabilizado. Na 6258, inicie redução para 2509. 2506258. 3152 no solo aos 28, direito 1211 no solo. Direito ao chão 219 no solo. Ah, 4221, a informação em curso é a Bravo, aguarda a cópia. Centro da Bravo, sai da prevista. Agora ela é essa. Prato. Está autorizado Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, para 2. Estacionário, seria 224, pronto. 224 autorizado, aliás, decolamento 150 graus, 1200. Vai iniciar e decolar o estacionário Charge 106, prossiga. Gente, reporte para da barra, Guardião 06. Bom, 098, chame torre 118, decimal 95. 895, bom, 098. Oi, Salvador, boa noite, eu vou no 098, final 10. 098, continue, aproximação ou é atualização em pouso? Aguardo. Copia o 4221. Autorizado com fins do nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Agorelefa. Após, voa direto Tozop, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá, intercepta o piso 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5523. Autorizado com 2360, decolando 10, curva direita, árvore leva, postos pela Amper Zulu 21, controle 1208, transporte 5523, azul 4221. 4221, no cotejamento conhece, um plano push back funcionamento. Trabalhamos. Escuta. Chamando a 224, contato radar, se vou parar nível de voo 190, sai da Conte. Conte 190, chamar 6224, você tem condições de coordenar pra gente direto do Aracaju? Passo para coordenar. Obrigado. Fala, meu senhor, até o Delta, autorizado de descida para 2000 pés, informe estabilizado. Bom dia, Vantará. Descida 100 na Mari, a ação é a Bravo. 3600, acende a identificação, Viamari desce para nível 050. Quero Viamari desce para nível 050, se possível para a colidura, na verdade. Somente mantenha a chegada, aguarde, direção 3600. Está autorizado, chama para um táxi. Chama para um táxi, 3600. Gol no 098, solo aos 3, 3 direito, 21 no chão. 21 na direita, com a 098. Aguardando instruções para a redução, vai seguir tráfego do transporte enfermo, passando agora a posição Duna com 180 de grau de pitch. Salve a descida nossa para o dia, você ainda? Está autorizado sem restrição, é 2000 pés, ajuste na 019. 2019, 62. Oi, autorizado Alfa, reporte antes da sua direita. Na Alfa, na frente da esquerda. Sequência mesmo. 6224, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado. Realizador, Serra Tango Delta. Bom, meu Serra Tango Delta, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2295. Ei, Salvador, Papa Romeu, Serra Tango Delta, vai ser travado, final 1-0. Serra Tango Delta, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-0. Se vai pousar 1-0, ciente autorizado, vem um turno 5-0-0, vem 2-0. Thank you. próxima Juliette, Golno 098. Golno 098, ingresso Juliette, posição 03. Juliette 03. M258, autorizado sinal ILS, XY0, informe estabilizado. Nível ILS da 1-0, vai chamar estado, M258. Acionamento 2228 da portaria 2222, está autorizado com contato. Obrigado. Na 6258, inicie redução, 1809, informe estabilizado. Eu estou em redução, passamos 220, vai começando, 6258. 43, boa noite, Azul 4062, passando 260, para 1970. Azul 4062, acima identificação, desça via para nível 060, chegada a mar. 50, esse dia para 060, chegada a mar, Azul 4062. Stan 3600, autorizado para o Editona. Vou de Dona, graças 3600, deixando ainda 0050. Siga, Guardião 06. Ente reporte Parque Pituaçu, Guardião 06. Delta, solo 39, direito 211 solo. Direita 211, Serra, Tamara. 258. Na minha 258, chame torre 118, decimal 95. 1295, obrigado, boa noite. Boa noite. Está autorizado, Alfa, reporte em Juliette. Alfa, vai reportar para Juliette, Serra, 68, passa ao ponto de espera da pista 10 pronto. Que decole direto, sem parar? Afirmativo. Autorizado, ingresso, né? Decolar direto, 140 graus, 8 lanches, 8 reais. Carinho, decola, boa noite, noite. 10. Na Tango Delta, está autorizado ingresso de IES, funcional parte 1, na Lima, Mai, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pista 735. Rio 592, agora sim, pronto, cópia. Escuta para cima. Aguarda. Rio 592. Rio 5172, está autorizado o galeão, o nível 400, decola pistão no zero, a curva direita na saída da El, Leda, após voa Diné, após Zóquilo e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, transponder 5533. Ativo autorizado, galeão, nível 400. Estou falando da pista 10, curva direita após decolagem, ficou a subida da El, Leda, após a som de Nerto, Toco, e após conforme rota do plano. Transponder acionado, stand-by, 5533, controle em 208. Estamos na sessão número 7, 4 para o CDEC, acionamento. Gente, o Rio 5972, após a passagem do ATR da parceria da retaguarda, está autorizado. O inspecionamento de mano pronto para o táxi. Segurei o táxi e vamos coordenar a função. Rio 5972. Para o táxi do Passaredo 2228-56 no PLT, 5 horas de autonomia alternando Salvador. 2228, está autorizado o táxi, abate 1, táxi é Índia, ponto 0, piscina 0, chame 2, Salvador, 11895, com piscina 019. Ok, Pátio Índia, quando lá 1895, 1019 agora no ajuste, 2228. Salvador, boa noite, voo 1868, na Puca, passando, beleza, digamos, para 230. Voo 1868, contato radar, vazia para nível 230, saída Puca. Silêncio, vazia, Puca, voo 1868, 230. E gratidão. Chamada na final do grau, guardião da Arbeira. Pushback, acionamento azul, número 4221. Azul 4221, sou autorizado, chamo para um táxi. Graças. Bom, mantenha nível 190, chame Aracaju, frequência 120.3. Vou chamar 120.3, diferente de semana. Boa noite, boa noite. Autorizado, cruzamento, pista no 635, estacionar a parte 5, frequência livre, Serra, Tango Delta. Dia 258, solo 43, direito, 211, solo. 211, boa noite. Salvador, muito boa noite, 2222 da Passaredo. Passaria 2228, autorizado, alinhar e decolar, entrou no 50 graus, 8 nós. Alinhar e decolar, 2222. Traz ajuste no 020. Sete via, 2000, cona 020, 4762. Passou o guardião verde? 7 guardião verde, informe no solo, vento 1 no 50 graus, 8 nós. 7, para o solo, Zé. Fechou o guardião 06, solo 45, frequência livre. É. Sapicamba Vista, 3600. 3600, complete, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, obrigado. Trouxe Salvador, boa noite, 2228 da passarela. Passarela 2228, contato radar, vou para nível 180, sai da árvore. 80, árvore, tá livre da restrição? Tá negativo, mantém a restrição na saída, passarela 2228. Mantém. Invasor 4221. Azul 4062, autorizado final IDS, informe como estabilizado. Autorizado IDS, informe estabilizado, 1868, chame Recife, frequência 1245, alterno 2685. CBA 2545, alterno 2685. Oh, boa noite, Mestre, boa noite. Boa noite. CB06, autonomia 3 horas e 35 minutos, alternando Guarulhos. 5972, observe ingresso do Airbus da Avianca, posição 05. Após autorizado o táxi de Apache 1, táxi de Índia, ponto espera pista 1, 0, chama em 2, Salvador, em 1-1895, pede seu altímetro 1019, bom voo. 1019, o táxi vai dar passagem após da Avianca e após o processo. Seu ponto espera pista 1-0, ponto chamar a torre 5895, 5972. Salvador, boa noite, Azul 4221. Azul 4221, mantém o ponteiro no zero. Passarei 2228, informe tráfego, posição de 11 horas e 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.400 pés para 2.000 pés, Embraer 90. Visual com menos, 28. Mantenha 3.000 pés, aguarde autorização para subida, passarei 2228. Mantendo na escuta. Passarei 2228 para continuar a subida, curva à esquerda. Proa 220. Esquerda 3600, só 50, direito 219, senhor. 219, boa noite, obrigado, é 3600. 2228, livre descida para, não, livre subida para nível 180. Livre ascensão, 18028. Série do 2228, autorizado a Arbor da presente, 28. segundo, vento 180 graus, 619 devido de decolagem. Autorizado, decolagem azul 4122. São 3600, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 0841. Alfa Juliette 08, graças. Tem terceiro na 0. E 5972. Controle de Salvador, muito boa noite. Gol 1970, informação certa. Gol 1970, acerta identificação. Dessa via para nível 050, chegada a mar. 221, decola 52, controle 120, decima 8. Obrigado. Azul 4221, no contato radar, sua para nível 360, saída árvore. Ok, alguma proa direta aí? Quem é inicialmente a saída, aguarde o azul 4221. 221. Azul 4062, confirme estabilizado. Estabilizado, autorizado, 7762. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, aqui, 7762. Tá bem. Olha, bom dia, boa noite, 1172, passando 2007. Bom, 1972, acerne a identificação, chegada a Mari, desça via para nível 060. Chegada a Mari, desce via para 060, 1172. Então, boa noite, boa noite, São 3891, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 020, autorizada pro de ponto, reduza para 2509. Livre o pouso, pista 10, 160 graus, 8 mais. Autorizado o pouso, azul 4062. Controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Rodou 3891, 2509. Número 3. Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato radar, suba para nível 400, direto Leda. Confirmando direto Leda da presidente ao 400, 5972. Passarei 3228, vou ir direto conquista. Direto conquista, grato, 28. Boa noite, tá bom. 098, Charlie, na sua mansão Charlie, autorização São Gonçalo do Amarante 370. 1-0-9-8, está autorizado Serra Brava, Serra Golf, nível 370. Decola a pista 1-0, a curva esquerda, saída Pucas e Pá. Jumpers 1-0. Controle Salvador opera 1-2-0-8, transponder 5530. Serra Brava, Serra Golf, autorizado 370. Decola 1-0, curva esquerda, Pucas e Pá. Segue a pista 1-0, 1-2-0, decimal 8, controle 1-0-9-8. Gol 1-0-9-8, cotejamento está correto, são prontos para o tiver escanamento. Salve, boa noite, resultado da Terra 62. Gol 4062, está autorizado o táxi Alfa e Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa e Juliette, posição 01 no Pat 1, resultado da Terra 62. 020, voo da presente do ano. Azul 4221, chame Recife, frequência 128, correção 1260 ao termo 288. 260, 288, obrigado. 5972, chame Recife, frequência 125, decimal 1, ao termo 33, decimal 25. Gente, chamando Recife 125-133-25, Rio 5972. Bom, 1170, autorizado descida para 2000 pés. 2000 pés, bom, 1170. Bom, 1172, desça até 3000 pés. Desça 3000, bom, 1172. 3 é posição número 1? Afirmo, 01. Pode. Passaria 2228, chame Recife, frequência 1260 ao termo 288. 260-282, boa. Bom, 1170, autorizado final para o procedimento IMS, informe quanto estabilizado. Passaria estabilizado, bom, 1170. pesada, Golfo 9.